Salomão, rei da sabedoria, teu coração se desviou da verdade. Amou mulheres de nações estranhas e o Senhor se indignou, trouxe a calamidade. Caminhos de idolatria, teus passos te afastaram, e a luz que um dia brilhou agora em sombra se perdeu. Volta ao rei, aos braços do Senhor. Trezentas vozes, 300 concubinas, por amor a outros deuses, seu coração se inclina. Astarote e Moloque, abominações, ergueram altares, trouxeram aflições. Caminhos de idolatria, teus passos te afastaram, e a luz que um dia brilhou agora em sombra se perdeu. Volta ao rei, aos braços do Senhor, em adoração, clama com fervor. Não deixes que o mundo te perca, ame só a Ele. A tua rocha e luz. E se o Senhor se entristeceu por amor a David, não rasgou o céu, prometeu um futuro, uma luz a brilhar, mas o coração que se desvia não pode ao seu lado ficar. Volta ao rei, aos braços do Senhor, em adoração, clama com fervor. Não deixes que o mundo te perca, ame só a Ele. A tua rocha e luz. A tua rocha e luz. Oh, Salomão, escuta esta canção que ecoa em cada coração. Guardemos a fé no Senhor, viver para sempre em amor, sempre em poder.